Eu era só mais um neguinho rameleito das canelas cinzenta. Bem street, dog, o terror da tia da merenda. Sabe qual é que é? Caí de rolê, mas crazy enferrujada. No toca fita velha, mixtape mais bolada. Bem vilão de game, improvisando na calçada. Sonhador, maloqueiro, rabiscador de muro. Na vivência US, querendo abraçar o mundo. Amizade eternizada, lembranças na memória. No balanço do biker de derrotas e vitória. Aquele salve, maloca, realmente a vida boa. Me disfarço das tristezas e preservo só as boas. A vida boa, meu chapa. Se liga, molecada, nossa cara é viver. Muita calma nessa estrada, pois quando ela cobra já não tem pra onde correr, não. A vida voa, meu chapa. Se liga, molecada, nossa cara é viver. Muita calma nessa estrada, pois quando ela cobra já não tem pra onde correr. Viajei do tempo, das minhas primeiras memórias, até o tempo que eu não quero mais que vá embora. Agora tudo mudou e ainda mudará. Nada para sempre durará. Então acorda, vagabundo, aproveita o momento. Melhorar, evoluir conforme for envelhecendo. Passado, inspiração, presente, uma dádiva. O futuro todo e ao mesmo tempo nada. Sei que não há como controlar o amanhã, mas luto pra que aconteça algo de bom. Na empreitada do entretenimento, caminhando entre a loucura e o discernimento. Vai vendo e ouvindo que o flow é reggae, rock and roll, soul. James Ventura, maloqueiro anônimo, Beto Bongo. Chuvisco, esse beat trincou em época de pop trap, noventismo clássico. A vida voa, meu chapa. Se liga, molecada, nossa cara é viver. Muita calma nessa estrada, pois quando ela cobra já não tem pra onde correr, não. A vida voa, meu chapa. Se liga, molecada, nossa cara é viver. Muita calma nessa estrada, pois quando ela cobra já não tem pra onde correr. L-E-A-N-D-R-O, vulgo Jamel. E vi o tempo passar, não tinha JNA, a tal da CNH. Deixa essa fita pra lá, tem que pagar senhor. Preferi me tornar um H-aço. Larguei o maço, o meu cigarro eu mesmo faço. Cochê, papelão, ao maço, transito, traço, é um passo. E na sequela outro passo. Lembro muito bem que era assim na Lava Pés. Boteco, boteco, curtiço, curtiço, português. No final do mês, eu era menino. Muito amor paterno, sobra amor materno. Conheço o veneno desde pequenino. Vida de inquilino, no desbaratino. Esse mundo é cretino. E eu abomino, pelo amor divino. Esquece o figurino, estilo peregrino. Meu verso doutrino. E a vida segue, meu mano. A vida boa, meu chapa. Se liga, molecada, nossa cara é viver. Muita calma nessa estrada, pois quando ela cobra já não tem pra onde correr, não. A vida voa, meu chapa. Se liga, molecada, nossa cara é viver. Muita calma nessa estrada, pois quando ela cobra já não tem pra onde correr.